falar que dá uma entrada, tá? 2, 2, 3. Autorizado, 35.62. Táxi 1600, com POB de 96, 2h40 na tela. 1600, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1 Índia Alfa, no ponto de espera Chamitou e frequência 18.95, altímetro 1012. E2, Pátio Índia Alfa, 8.95. Dan 3283, decolado às 1-3, chame controle em 1-2-0-8. A 3283, contato radar, saída pouca, sobre manter a nível de voo 190. Web 5857, reduza para 220 mais. 220 mais, eu vou te Trip 5626, em condições de curvar à direita para o A250? Negativo, mais 5 milhas na proa. Lima Papa Mike, frequência livre. Web 5857, declaração para sequenciamento, curva direita para o A235. Direita para o A235, Azul 4196, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Estabilizado, reporte estabilizado 4196. Tá, 3283, inicialmente tuba restrita para o nível de voo 130. Restrita 130, 3283. Voo 1924, chame centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Recife 45, 2085, voo 1924. Controle voo 394. Gol no 394, contato o radar, saída da El, submantendo nível de voo 360. Da El 360, gol 394. Controle ABS 5857, mantendo a Pro 250 devido à formação. Web 5857, sente. Papatango, Whisky, Yankee, Tango, aciona identificação, autorizada a chegada, Bonfi, reporte para a descida. Nível de voo 080. Voo 1333, chame centro Recife na frequência 13395, alterna 13325. Recife Trip 5626, autorizado a direção. Uno 600, decolado 18, chame controle em 120, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. Uno 600. Boa tarde. 2230, Passaredo, para o táxi com 41 a bordo. Temos 5 horas de autonomia, alterna Salvador. 2230. 2230, autorizado táxi até o ponto de espera via Paitiu. Uno, Índia, Alfa, no ponto de espera, chame sua frequência 18.95, altímetro 1012. 2230. 1030. Patão Golf, quilômetro, curva esquerda para 220. Esquerda 220, Golf, quilômetro. Agradecido, trip 5626. Celeste, o azul 4116. Azul 4116, chame torre 1895. 1895, obrigado. Agradecido, trip 5626. Trip 5626, disponível de voo 050. 050. Torre, o azul 4116, bom dia, boa tarde. Azul 4116, boa tarde, curtindo aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste 1012. Aguardando autorização de pouso, 4116. Trip 5626, vou na prova de bombe. Senhor, tem autorizado prova de peso devido à formação. Para evitar tráfego, trip 5626. Aqui. Papatão, Golf, Quilosca, para interceptar o curso localizador, curva esquerda para 145. Esquerda 145 para interceptar o curso, está autorizado? Golf, Quilosca, autorizado, afinal ILS é estabilizado. Passará. Negativo, pro de bom, fio, trip 5626. Trip 5626, então mantém nível de voo. Desça para o nível de voo 100. 100, trip 5626. Voo 1600, suba restrito para o nível de voo 090. Restrito 090, voo 1600. Voo 1600, informa o tráfego 11 horas, 13 milhas, rumo oeste, cruzando o nível de voo 140, em descida para o nível de voo 100. Alfa Tango 72. 1600. Na frente, não tem notificação e não avisa, tá? Gente. Golf Quilosca, 2000 pés, é bom estabilizado. Paciente, vai reportar estabilizado. Golf Quilosca. Web 5857 para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, reportará estabilizado. 5857. Web 5857, desça para 4000 pés, ajusta no 012. 4000 no 012. Tá, 3283, produção nível de voo 190. Ativo. Cristiana 6142, autorizado Salvador para Recife, via Peruíque 58, nível 350, decola pistola 0, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, transponder 5020, controle 120, decimal 8. Estilo autorizado Salvador 350, Peruíque 58, decola da pista 10 com curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, 5020, ao transponder 1208, controle de saída. 6142 PTG, correto, reposte pronto para puxa acionamento. Outro reposte para acionamento. Confirma. Afirma, gol no 600. 600. Trip 5626, desincronizador de voo 050. 050. Oscar. Papatão Golf, Quilológica, boa tarde, intenções, repouso na 1097, confirma. 1-0, senhorita, após o pouso, parte 3. Sente, continue a aproximação, aguarde pista livre, o ajuste 1-0-1-2. Quilos. Também centro Recife, na frequência 133.95, alterna 133.25. 3395, 3325, obrigado, ou no 394. Fica a 1-0 e decola assim que é autorizado. Afirmativo, 4 a bordo. Quem é pro gerente, pronto, copia. Solo os 22, livre direito, chame solo 1-2-1-9. Subito 2-9, porra. 4-5, decola a pista 1-7, curva esquerda, corredor forte, mantendo restrição de 1-1000 pés, transponder 5-5-1-4, controle 1-2-0-8. 2230, livre, decolagem 1-0, vento 0, 90 graus, 0-9. Iniciando, passareto. Trip 5626, autorizado, desça para nível de voo 4, desça para 4.000 pés, ajusta no 0-1-2. 4.000, meio e 12. Whisky Aquitango, desça para nível de voo 0-5-0. Sol Salvador, trip 5490 para o táxi, tá com 64 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador. Trip 5490, autorizado táxi até o ponto de espera, via Fight 1 no Indy Alpha, ponto de espera chamitou e frequência 118, decimal 95, altímetro 1012. TP5490, autorizado táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera 218.95, o ajuste 1012, o TP5490. Fala Salvador, Azul 4116, bom dia, boa tarde. Azul 4116, boa tarde, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 03, pode principal. Alfa Juliette e gate 03, 4116. Salvador, boa tarde, passarela 2230. Passarela 2230, contato radar, saída Arbor, submantenha nível de voo 1180. Arbor 180, solicita alteração como nível final 140. 1140 autorizado, passarela 2230. Obrigado, 2230. Voo 1600, chame centro Recife, na frequência 12545, alterna 12685. Reporte o ponto de espera da mata. Sim. 1600, boa tarde. Web 5857, chame torre 11895. 295, bom trabalho, senhorita. O trip 5490 decola assim que autorizado? Firmo. Gente, após o pouso do Embraer, o bandeirante na 10 alinho até em cabeceira. Gente, após a passagem da aeronave na curtíssima linha, mantenha 3590. Oi, Salvador, boa, FG58, 107, baixado e travado pelo LS. 5857, com sua aproximação, aguarde pista livre, tráfego já, estado ajuste 10012. Guardando autorização, dele 12, 5857. Golf Kilo, chamou solo 26, liga direito, chame solo em 21-9. Isso que é Quitango, desça para 4.000 pés, ajusta no 012. Whisky Yankee Tango, 4.000 pés, ajusta no 012. 5490, vento 090 graus, 10, mais livre decolagem da 10. Autorizado decolagem, 35490. Golf Quilógica, mantenha a posição, aguarde, para taxiar até o pote 3. Golf Quilógica, confirme intenções, taxiar para o pote 3. Golf Quilógica, não está autorizado. Golf Quilógica, confirmando a informação que temos aqui, é que não pode estacionar. O senhor irá desembarcar e vai seguir para outro pátio? Golf Quilógica está autorizado, tá? Que se vier Alfa Quilo para o pátio 3. De 5857, check train link de pouso na 10, vento 080 graus, 0 nós. Confirma autorizado, 5857. Confirma autorizado, pouso na 10, web 5857. Autorizado, achar travado, 5857. Trip 5490, decolado aos 28, chame controle 120-8. 208, 5490, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, trip 5490. Trip 5490, contato radar, saída Momo, subir, manter nível de voo 200, cumprindo as restrições da carta. Se confirmar, cumpre a restrição de cruzar o 710 até a 15ª milha. Confirme, trip 5490. É para cumprir a restrição de cruzar o 710 até a 15ª milha ou pode liberar? Afirmo, trip 5490. Gente, obrigado, 5490. Interceptando o ILS, o 5626. Trip 5626, chame torre 11895. 10895, boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde, o 5626. Trip 5626, continue a aproximação, segundo para pouso, ajuste na 0 na 4 10 12, reporte baixado e travado. Tá lá. Queco Juliette, vento 070 graus, 10 nós, livre decolagem da 17. O Whisky Yankee Tango, desça para 2.000 pés, ajusta no 012. Fora do solo, Mike Echo Juliette. Mike Echo Juliette, cruza o campo de imediato. Aqui. Pega a autorização para cruzamento do campo. Juliette, Juliette. Autorizado, táxi via Alfa Juliette para o gate 05 no pátio principal. Alfa Juliette, gate 05, obrigado. Baixou e travou 5626. 5626, continua em aproximação, agora autorização para o voo. Adão. Eu, aqui de novo. Mike Echo Juliette, 5360 pela direita, agora reporte reinterceptando. 360 para a direita, reportará a intercepção, no Mike F. Juliette. Trip 562-6, repouso 90, ventuna 00 graus, 10, nós informamos tráfego à sua direita, fazendo 360 pela direita, não irá interferir na sua, no seu pouso. Ciente, livre pouso, 562-6. Whisky, aqui estava autorizado, afinal ILS, é sua resposta estabilizada. Aqui é a Juliette, visual 4R da tripla, pouso 90. Negativo, senhora, ainda não tem visual. Tem condições de fazer o cruzamento após o pouso mesmo na retaguarda? Não tem visual com ele não, senhora. Não se encontra visual 4R da tripla na 1-0? Ah, tudo aqui, agora sim. Gente, então tem condições de seguir como retaguarda do mesmo? Ah, tudo aqui. Sente, Mike F. Juliette, na minha escuta, o vento 1-0-0 graus, e notas 9, autorizado a retaguarda do ATR da TRIP. É, senhores. Solo Ocean Air 6315, na posição 1 para pushback e acionamento. 3-1-5, autorizado para extinção na resposta para táxi. Vai entrar para o táxi, 6-3-1. 626, no solo áudio 33, nível 3, estamos solo áudio 2-3-9. Minha frequência. Frequência do solo. 1-2-1-9. Do 9. Tiago Juliette, mantenha pro A Norte, chame agora o controle 1-0-8. Pro A Norte, chamarão 208. Meio autorizado táxi via Alfa, quilo para o Pátio 3. Atente aos sinalizadores para indicar a posição. Aquilo, Pátio 3. É, efetuou o cruzamento do campo, transfere na sua escuta, mantendo 1-1000, Pedro. Papa Romeu, Mike, Tiago Juliette, ciente, autorizado direto de Feira de Santana. Suba para 4.510, ajuste em Salvador, 1-0-1-2. Se você quiser bater 2.500. Autorizado, Mike Eco Juliette. Salvador, Santana. Isso que é o Kitan, completa final, chame torre 1-1-8-9-5. Papatango e Xanquitango, confirme transporte de ferro? Ah, eu vou gostar, tá bom, tá na rua. Gente, continua a aproximação, reporte baixado, travado, ajuste 1-0-1-2. Pronto, baixa pra rua, tá avisando pra rua. Gente, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Pronto. Rumba 1-3, a sua identificação, autorizada, chegada bom, seu reporte para descida. Gente, eu vou fazer aproximação, aguardo a transição para pouso. Tá. Confirme que chamou o som. Passando o Golf Kilo, Oscar, no Pátio 3, para acionamento, Pátio 1, Icodara, vai ter. Ciente, Golf Kilo, Oscar, autorizado táxi até a entrada do... Correção. Autorizado táxi até via Pátio 1, Lima... Partiu. Mike, Quebec. Na Quebec, chamará a torre frequência 1-1-8-9-5 para ingressar na pista 1-7-3-5. Golf Lodge, tá certo. Golf Lodge, copiou o solo? Afirmativo, está autorizado o táxi via 4-1 até a Lima, chama a torre 3-9-9-5. Precisou só de Golf Lodge. O táxi foi autorizado até a Quebec. No caso, o senhor vai prosseguir da Lima, Mike, Quebec. E na Quebec chamará o solo. Correção, a torre 119, pressão 95, cortejo. 500, autorizado até Quebec, na Quebec, chamará a torre 119, 118, decimal 95, Golf, quilo lógico. 118, 95, Golf, quilo lógico. Solo, Chanel 6315 para o táxi, 145 a bordo, confirmaram 154 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. O Chanel 6315 autorizado, táxi até o ponto de espera via Pite 1 no Indy Alpha no ponto de espera, chame torre, frequência 118, decimal 95, altímetro no 092, confirme pessoas a bordo, 145? Ah, negativo, 154. Eficiente, bom voo. Obrigado, 195 no ponto de espera. Solo, senador, Chanel 6142, ponte 8, feedback e acionamento. O Chanel 6142, aguarde para puxar essa. Eu acho que ele irá estacionar de imediato? Já vai iniciar o táxi, 2 Passarei 2230, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. Papatango Whisky, Antitango, no solo 39, libere a direita na Taxway Delta, chama o solo em 121, 219. 1219, Antitango. Rumba 13, desce para o nível de voo 050. Autorizado a linha e manter. Alinha e mantém Ocean 63, dono 5. É 1142 autorizado, iniciar para o estacionamento, reporte para táxi. Porta para o táxi, deixa 10-6-1-4-2. Para o Salvador, Patatango, Quintango. Fisquinha Quintango, irá taxiar até o Pat 5? Afirma, Quintango, autorizado táxi via Alfa. Reporte antes da Juliette. Via Alfa, vai reportar na Juliette, Chanel 6315, pista livre, autorizado a decolar, 100 graus, voa 2 valsos. 512, livre decolagem, ou Chanel 6315. Quem é que tá? Irá manter antes do Juliette para ingressar no pátio principal. Eu não tenho. voo 1648, desce para 2000 pés, ajuste 1012. Para 2000 com 1012, 1648.